Olá, meus pequeninos. Aqui é o vosso Contos a Contar. E eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Natal diferente. Era uma vez uma linda borboleta que gostava de realizar os sonhos das crianças que conhecia. Seu nome era Maribel e vivia com as suas amigas, a Fernilha Carmita, a Flor Iris e a Joaninha Chuchu, que ajudavam sempre nos preparativos da grande festa de Natal que faziam para as meninas e meninos da aldeia. Os dias, a Iris praticava as suas danças, a Carmita ensaiava as brincadeiras, a Chuchu cantava as músicas, enquanto a Maribel procurava saber os sonhos dos meninos. Ha ha ha! As suas brincadeiras são tão engraçadas, Carmita! Disse a Iris quase sem fogo. Não te caias, Iris! Diz a Carmita irritada. Abraça, diz que tens sapatinhos de fivela, canta a Chuchu sem ligar as amigas. No meio delas, aparece a borboleta. Ah! Grita a Carmita caindo sobre as amigas. Olá, meninas, tudo bem? Pergunta a Maribel a rir. Olá, tirando a graça da Carmita, está tudo bem, respondem a Iris e a Chuchu, que mais desajeitadas levantam. Olá, Maribel, diz a Carmita sem parar de rir. Como estão a correr os ensaios? Pergunta a borboleta. Estão a correr muito bem, respondem as outras. Vou começar a fazer os efeitos para a festa. Se precisarem de mim, chamem, diz a Maribel. Precisas de ajuda? Pergunta as amigas. Não, muito obrigada, disse a Maribel e foi embora. Entretanto, do outro lado da aldeia, o senhor muito velhinho fazia as prendas para as crianças. Passa a semana. A caminho de casa, a borboleta encontra uma menina a chorar. O que tens? Pergunta-lhe a Maribel muito meigamente. A menina olhou para ela e fugiu. Espera! Não te quero fazer mal. disse a borboleta. Quando chega à casa, todas notam uma tristeza no seu olhar. Que se passa? Perguntou as amigas. Nada, disse a Maribel a dirigir-se para o quarto. Alguma coisa aconteceu para ela estar assim, disse a Chuchu. Sim, tens razão, concordam as outras. No dia seguinte, a Maribel acorda bem cedo para encontrar a menina que tinha visto. Como as outras estavam a dormir, deixou-lhes um bilhete. Você já espreguiça a carmita quando entra na cozinha. Uma vez que não vê a borboleta em nenhuma parte da casa, corre a alertar as amigas. Acorda, suas minhocas! Gritei ela, bem nos ouvidos delas. Agora está com fim de surna, diz a Chuchu meio atordoada. É quando a Maribel aconteceu, diz a formiga muito nervosa. O quê? Quando? Pergunta a flor enquanto esfrega os olhos. Quando acordei, já não a vi, só apareceu, responde Carmita com lágrimas nos olhos. Com certeza foi até a aldeia, diz a Iris com papel na mão. Não podes ter tanta certeza, perguntou as outras. Que é o que ela diz aqui? Não tinhas visto? Pergunta a flor enquanto abana o papel. Não, responde a formiga. Só tu mesmo. Vamos retomar os ensaios e acabar com a conversa, diz a Iris. Enquanto que no meio da praça, a Maribel encontra de novo aquela menina e vai falar com ela. Olá, como te chamas? Pergunta a borboleta. Maria, responde a menina. Que lindo nome é teu. Eu chamo Maribel. Queres uma flor? Pergunta. Sim, responde a Maria com alegria. Mal recebe a flor, a Maria esboça um sorriso e foge sem dar tempo para a borboleta se despedir. Chega o dia da festa especial, 24 para 25. Mas o que tão especial tem essa simples festa? Tudo está pronto, as decorações e o espetáculo. Nos bastidores, as quatro amigas andam muito nervosas. Ai! Onde estão os meus óculos? Pergunta a Carmita meio desengonçada. Na tua cabeça, responde a Iris a rir. Estou linda? Pergunta a Joaninha. Estás? Respondem as outras. Meninas, estão prontas? Pergunta a Maribel. Estamos! Gritam as outras. Então, vamos começar! Grita a borboleta. Começou a festa com a Iris a dançar, depois a Carmita fez a sua palhaçada e, por último, a Chuchu cantou. Depois do espetáculo, quando a Maribel entregava as prendas aos meninos, uma mãozinha lhe tocou. Ela olha para baixo e, para seu espanto, vê a Maria a sorrir. Maria? Perguntou a Maria enquanto estende os braços. Claro que sim, disse a Maribel, que abraça com lágrimas nos olhos. Assim, a Maribel, as amigas e a Maria passaram um Natal muito especial. Thank you. programa por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.